las nalgas de mandarín. Então, é assim tão mau? O quê? O casamento? Não, ninguém está a dizer nada. Faças perguntas de merda, Miguel. Não, Miguel, tu casas te porque o sexo depois do casamento é a coisa melhor que existe. É o melhor. É copiosa, é sempre de manhã à noite, pá. Eu vou-me casar em breve, por isso é que eu não preciso de auscultar algum. Nem jantas, nem comes, é sempre. E é quase sempre com a tua mulher, portanto é espetacular. Exato. E quando tiveres filhos, então ainda fodes mais. Sim. Qualquer cesta deles é pumba-pumba. Não, porque é o que eu mais compro, é gelo para pôr à volta dos tomates. Estou convencido, Não, sim, em casa, boa, rápido, isto é um fator de foder que um gajo até. Até fica tonto. Não, e sem peso na consciência, né? Sim, estás claro. A fazer uma coisa com os olhos de Deus, está correta. Eu vou tentar a ver casado. E a dizer sim, senhor, isto é um. Sim, senhor, este menino porta-se bem. É um tipo de comportamento que eu aprovo. Eu não posso ser pela igreja, não fui batizado. Mas não há problema, eles hoje em dia aceitam tudo. Tu batizaste no dia anterior. Sim, não te preocupes, basta ser um dos dois. Ah, é? É, a minha mulher também não era batizada e casou-se, portanto. Pronto, o padre fechou-se. Agora vou aproveitar isso, já não lembro qual é o tema, mas vou aproveitar aqui para meter. O tema tem parte... tudo a ver, são dragões. Dragões, sim, exato. Sim. Eu vou contar a minha parte do CP. Era CPR que se chama, ou CPM, não é, Pedro? Ajuda-me. Aquele okay. Curso de preparação para o matrimónio. Tu fizeste isso? É obrigatório, eu tive que fazer. Oh, muito eu assinei tempo não era obrigatório. Papéis, assinei os papéis. Pois foi, tens grandes cunhas. Eu casei-me em 2006, não foi assim há tanto tempo. Ah, então foi mesmo com cunhas, porque eu tive até que vir dos Açores fazer essa merda, que eu estava a morar nos Açores e tive que fazer o curso cá, porque ia-me casar cá. O CPM, um fim de semana. Mas então, pronto, não interessa, eu não me safei ao CPM, tive que ir fazer o CPM, que basicamente, vou-te já explicar, ou Miguel, que tu vais passar por isso daqui a pouco tempo. Porque não sei se os nossos ouvintes sabem, mas tu estás noivo, portanto, se não sabem, ficam a saber agora. Meninas, o Miguel não ainda está não, disponível. Cara. O Miguel já não está disponível. Já não está disponível. Rita, temos pena. mas então o CPM é um cursozinho, aquilo pode ser, podes fazer numa semana ou fazer sim. Intensivo, como eu fiz, que é um fim de semana, tipo duas tardes ali inteiras fechadas, em que tu estás com, acho que é acólito que se chama, um tipo que é tipo padre, mas não é padre, é baixo de padre. Um acólito, sim. Uns acólitos, uma coisa qualquer, em que estão-te a explicar o casamento, porque é que tu vais casar, quais são as vantagens do casamento e as coisas todas de Deus e não sei o quê, etc. E então há lá uma parte, mas com vários grupos, aquilo é tipo, estás a ver, tipo aqueles alcoólicos anónimos, mas tipo. Fé, como é que eu ia te chamar? Católicos Anónimos. Isso deve me ter malta bué da awkward, mas, mas tu topas logo as badalhocas nessas reuniões. Não, mas então vou-vos contar, aquilo apanhei de tudo, tipo, desde malta com 18 anos que ia casada, aquele tipo, malta mais pobrezinha e tal, a maltas com 40 e tais que ia se casar pela 15ª vez, pai. Não há nada. Mas pronto, tinhas lá de tudo. E então há lá uma parte que eles, o assunto é tipo mesas redondas, fazemos umas coisas à volta e vai para o acólito, para o meio de nós todos, e então o assunto era, fónico, como é que se diz? Métodos contraceptivos. Ah, okay. Porque Deus, blá blá blá, e quando fazemos amor tem que ser para ter filhos, e o preservativo não pode ser, e blá blá blá. E então começa a falar que o método, o único método aceito por Deus e o mais seguro e não sei, é o método da temperatura. Eu não sei se vocês estão a par do método da temperatura, que eu não estava na altura. É medir a temperatura da xoxota, não é? Não. É medir a temperatura da xoxota, mas a forma como tu medes a temperatura da xoxota e vês um acólito a falar é que é espetacular. Porque então ele diz assim, vocês metem os dedos no interior da vagina da vossa mulher e veem pela temperatura se ela está fértil ou não. Portanto, eu já estou a imaginar a fazer assim, até vou tentar fazer barulho. Tumba lá dentro e agora deixa lá ver se isto hoje é um dia bom ou não. para ter alguma coisa. Um gajo mete com os dedos a temperatura. Podes meter o braço todo para teres a certeza. Aquilo vês logo se está quentinho ou não, se está período fértil ou não. Ou seja, parece-me como uma coisa bastante responsável para dizer miúdos de 18 anos. Vocês estejam à vontade para mandar umas espinocadas de termómetro. Isto é ciência, isto é ciência. Mas se calhar o alcoólico tinha muita experiência disso, já conseguia ver com os dedos. Então pronto, achei que era uma coisa muito bonita, está a dizer miúdos de 18 anos que podem pinocar à vontade sem preservativo, porque se ela não estiver na temperatura certa, aquilo está mais que à vontade. Mas eu não fiz isso, eu não fiz esse curso, inclusivamente, porquê? Porque o padre que me casou foi um padre que veio, não sei de onde, tinha sido um padre da minha mulher quando ela era pequenita. Ela conheceu. Então o gajo chegou aí no dia do casamento. Onde é que é o gig? É aqui, então vamos a isso. Então tá. Vá, duas assinaturas, um envelope, okay. 5 com dinheiro e está tudo feito. Confessaste? Eu, sim, vou responder sim. Ok, vamos nessa, Vanessa. Pronto, está a andar. E estava feito e resolvido. E o padre, já agora, isto depois até pode ser um extra, não sei. Eu acho que sim, um padre, extra católico. O padre que me batizou o meu filho, o meu primeiro filho, o padre, que era o chefe dos padres, achou estranho porque o padrinho era divorciado. E o gajo, mas então, não deixam. Não, mas o gajo deixou porque o envelope, eu vou lá mais uns 10 ou 15 euros, o gajo deixou. Entretanto, o outro padre, então o gajo que fez mesmo o batizado, um gajo novo, pai, mais novo que eu, ai, oh man, tudo fixe, a campanha de surf, está-se bem, opa, não, sem stress, aparece aí e tal. Esse padre, passado 2 meses, desapareceu com 30 mil euros de um fundo qualquer e nunca mais ninguém o viu. Opa, coisas fantásticas à volta da Igreja Católica. Não sabia assim tão crente. Mas pronto, mas imagina, tu estás doido de tesão, estás ali já pumba-pumba nos máximos apalpões e agora, e dizes assim de repente, querida, espera aí que eu vou buscar o termómetro agora, deixa lá ver. Ah, foda-se, estás com 38 de febre com nal, caralho. Não pode ser. E outra coisa fantástica que te ensinam no CPM, Miguel, vai já avisado, é que tu podes cancelar o casamento se depois de casares a tua mulher não quiser ter relações contigo para ter filhos. Ah, é? O casamento pode ser anulado sem qualquer questão de divórcio, de teres de vida e não sei o quê. É uma razão. Eu não sei se vou fazer essa merda, pá. Se calhar caso pelo civil. Ah, pá, pois, não, eu ia dizer isso mesmo. Se tu puderes, se a tua Maria não meter em traves a isso, porque isso é cenas de gajo, casamento é cenas de gajo. Exatamente. Estás-te a cagar, casado ou não casado. Tens de vestir aquele fato, um gajo se consegue dobrar e o caralho. Agora, se puderes baldar, balda-te, amigo. Sim. Vou por aí. Eu até te digo, balda-te ao casamento, que é só desvantagens. Depois, o dia que se quiseres um dia acabar, estás tramado. Tens de dar metade de ordenado e metade das merdas, como aí muitos amigos meus. E compensa ou não? Compensa. Ah, a nível de IRS, a mim compensa, não sei se. Não, e nas prendas? O gajo ganha bué da guita ou não? Não. É assim, depende. Se for os teus pais a pagar aos pais dela, compensa porque as prendas são para ti. Pois. Agora, eu paguei a minha parte. Pois. Paguei dinheiro e deram-me cacarecos para pôr no. Casamento sai bué da cara. Se não for os pais a pagar, né? Os nossos pais pagaram para aí 30%, o resto fomos nós sacar como o diabo. Mas depois também pagaram só em prendas de malta que foi, não sei o quê, deu para ir de lua de mel sem pagar um tostão. Depende, pá, depende. Vai depender. Mas foram as minhas últimas grandes férias. A lua de mel. Depois a partir daí. Começaste a ter miúdos e o caralho, fodeste. Eu tive dois aninhos de passear. Mas pronto, Miguel, é espetacular. Vamos embora para os dragões.